life. The Leon. Deixa com nós. É por amor, tio. Simples assim. Tenha fé no Redentor. Eu falo por amor, negou Deus que nos uniu. Sucesso pros merecedores. Sei que é difícil, pecado que te prova. Faz um favor pra mim, deixa eu fazer a minha história. Pode pá que ele te escuta quando o joelho dobra. Abre seu coração, fecha os olhos e ora. Difícil é falar de fé pra quem não quer escutar. Mais fácil é falar dos outros e se vangloriar. O mundo já tá cheio de gente muito snob, ralado com dinheiro e com medo dos pobres. Eu tenho meu valor, você tem seu valor. E quem não acreditou vai falar que cê mudou. Tenha fé no pai, pai, amigo, cai. A frase é tão marcante que me dá até paz. Paz pra seguir com meus mano eu faço jus. Clarei o meu caminho, me dá a sua luz. Pra ficar bem longe do que me causa mal. Se eu tiver perdido, me dá mais um sinal. Às vezes eu sou forte, às vezes eu sou fraco. Eu erro como tantos, mas escolhi meu lado. Causa, luta e corre, vai atrás, negou a herança de um preto na cor. Corre pelo seu suor, quantos morreu pregando a fé. Fizeram o seu melhor, dedicaram e ficaram de pé. Eu sei que tem um motivo pra Deus me manter vivo. Andei como andarilho, mas agora eu sempre sigo nos passos de um bom filho, que a casa sempre torna. Não vou perder meu tempo, a vida é uma escola. Eu fiz do meu pior momento a chance pra mudança. Troquei meu pessimismo, orei por esperança. Maldade sempre vai haver, mas não vai deter. Aquilo que é seu, você fez por merecer. Quem vai reconhecer a sua luta e seu suor são aqueles que estavam contigo. Nada melhor, dividir o que é bom. Não se sente só, não preciso tá com muitos. Já tô com os melhor. Eu sei que eu tô com os melhor. E é por amor que eu sigo. E é por amor que a gente faz. Sempre vai ser assim. Só.